E já estamos aqui no estúdio, Mehrana Mehrana, consultor da área de dinheiro, finanças e tudo mais, está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Mehrana. Bom dia, Guilherme. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, pela participação de todos os ouvintes. Mandem suas perguntas a respeito de dinheiro, finanças, investimentos, empreendedorismo, que a gente vai estar ao vivo para ajudá-los a esclarecer. E você tem um tempinho aí para mandar as perguntas, ó, vai participando aí através dos nossos canais de interação aqui na Transamérica Foz, WhatsApp 45882828228, também Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, porque a pauta é bem aberta, né, Mehrana? Você está disposto aí a responder perguntas de todas as áreas, literalmente, né? É, na semana passada a gente falou um pouquinho mais da parte de dívida, até porque o primeiro passo para quem está desequilibrado financeiramente é se livrar delas, para conseguir atingir níveis de capacidade de poupança, e acho que agora a gente pode seguir com as dúvidas sobre o que fazer com esse dinheiro, né? Onde alocá-lo, como rentabilizá-lo da maneira mais eficiente, mais coerente com o teu perfil como investidor, assim como dúvidas referentes a negócios, segmentos, empreendedorismo, enfim, na crise atual com o desemprego, inflação, é muito oportuno que a gente possa discutir oportunidades que a gente tenha de ganhar dinheiro. E se você tem perguntas, portanto, vai enviando aqui para Transamérica Foz, que daqui a pouquinho, aí no próximo bloco, nós já vamos conversar sobre estes assuntos. Vamos fazer agora a nossa dobradinha musical aqui no Transmania Transamérica. E, ó, hoje, duas em sequência do Bruno Mars para você, aqui nas ondas da sua rádio. Transmania. Transamérica.